Sem o domínio, a vida não flui. Agora, o que há de mais estratégico para aprendermos sobre domínio está em Efésios 2. Leia comigo, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar, repita comigo, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Diga em Cristo Jesus. Diga em Cristo Jesus. A palavra do Senhor é clara. Ele nos diz que nós, filhos dele, salvos por Jesus, somos ressuscitados e nos colocamos num lugar no mundo espiritual em Cristo Jesus. E este lugar é, diga comigo, acima de todo principado e potestade. Irmão, quem governa está sempre acima. Quem tem domínio está sempre por cima. Visualmente fácil de entendermos. E é impossível para mim e para você termos domínio de alguma coisa e governarmos com sabedoria para algo que não acaba no meio do caminho, para algo que é uma obra eterna sem Jesus. É impossível você cuidar da sua empresa por causa da sua alta capacidade como profissional que é. Impossível. Vai chegar uma hora que você vai ser velho e vai ser demitido e não vai ter mais espaço para você. É a verdade da vida. Vai chegar uma hora que vem, por exemplo, uma enfermidade que leva embora todo o seu patrimônio. Então, tudo que você pôde conquistar por causa da sua capacidade já foi embora. E aí não faz muita diferença se é o pobrezinho que nunca teve a Mercedes, ou se é o rico que teve que perder a Mercedes 30 anos depois, porque não soube administrar, porque a doença levou, porque a morte levou, porque a separação levou. Estamos todos na mesma condição. Alguns por fantasia, gerada pela ilusão do dinheiro, do poder, das coisas belas, acha que está numa posição melhor. Mas só há uma forma de eu e você estarmos numa posição acima, numa posição de domínio, de governo. Como exercemos nesta noite, como estamos exercendo nesta noite, domínio sobre principados e potestades. Vocês se submeterão, vocês e suas obras estão aniquilados. É a ação de domínio de alguém que em Cristo Jesus, pela fé, exerce autoridade. O domínio, o governo verdadeiro, na área profissional, no lar, no casamento, nos relacionamentos, em qualquer assunto da vida, se dá em plenitude, verdadeiro, quando eu e você estamos em Cristo Jesus. Porque Ele é que está assentado lá em cima, mas Ele nos leva e nos coloca nessa posição. Não é uma filosofia religiosa, não é um discurso, é uma verdade espiritual. Pode experimentar, comece a andar com Jesus para valer, e você vai ver, Ele vai te dar domínio sobre todas as coisas da tua vida. Mas eu tenho medo, eu não sei. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E a palavra de Deus começa a ser o teu instrumento de domínio, de governo. Porque a minha palavra não tem autoridade, mas a palavra de Deus tem autoridade contra principados e potestades. E todas as coisas desse universo estão sujeitas a Ele, estão sujeitas ao mundo espiritual. podem ser influenciadas por Satanás, mas devem ser dominadas, governadas pelo Senhor Jesus. E através de mim e você, neles, estabelecidos nele, sentados nele, estabelecidos no trono dele, junto com ele, nós vamos dominar e governar sobre todas as coisas. Eu não consigo resolver isso, eu não consigo ver isso mudado, eu não consigo solucionar isso, mas põe-se diante do Senhor, põe-te na presença dele, e o Espírito do Senhor vai ser derramado sobre você e vai te dar domínio sobre esta área. Governo sobre esta área. Existem coisas que o tempo passa. Um filho, se até os 12 anos não for governado pelo seu pai, que por sua vez tem que ser governado pelo Espírito de Deus, ele vai ser um adolescente, um adulto, tão cheio de problemas, que só uma outra dimensão de ação de Deus vai permitir que os pais voltem a ter governo. Eu quero enfatizar, não é controle, é governar. Assim, assim, agora aqui, agora isso, filho. Isso, filho, agora para cá, agora sim. Um casamento, se desde o princípio não for governado pelo Espírito de Deus, nem o marido, nem a mulher vai aprender a governar as coisas do dia a dia no relacionamento a dois. Nos negócios, pode ser o que está dando mais dinheiro hoje e caiu de bandeja nas suas mãos. Eu vou ganhar dinheiro demais. Se o Espírito de Deus não estiver governando sua vida, você não vai saber governar aquilo. O domínio é um princípio de Deus na vida de todo aquele que prospera. Nós podemos visualizar com facilidade um empresário, um político, um pai, alguém, até mesmo lá, um senhor, dono do sítiozinho simples, mas que tem domínio. Ele planta porque ele sabe como plantar. Ele cuida porque ele sabe cuidar e ele colhe. Ele tem domínio daquela dimensão, então ele prospera. Como é apenas um exemplo terreno, aquilo é temporal, porque são coisas que vemos. Mas Deus está nos despertando para termos domínio de coisas que serão eternas. A palavra do Senhor nos diz em Colossenses 3:1, devemos buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Porque as coisas do alto, o que é de Deus, lá do alto, lá do governo, lá do domínio, em mim, em você, vão nos levar a ter domínio e governo sobre todas as coisas. Um dos frutos do Espírito Santo se chama domínio próprio. Quanta gente não tem domínio próprio? E se esconde atrás de uma palavra. Eu falo o que penso. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Deus, eu falo. O Espírito Santo em nós gera domínio. E um dos domínios mais evidentes naquele que é guiado pelo Espírito Santo se chama domínio próprio. Não significa que eu não vou ficar com raiva. Pode ser que alguma coisa aconteça que me... Mas o Espírito Santo me leva a dominar a minha vida. E se nessas pequenas coisas eu começo a ter domínio, a vida flui. E quem é fiel no pouco, é fiel no muito, diz o Senhor. E ele começa a nos colocar em instâncias maiores. E recebemos do Espírito de Deus domínio. Todo domínio vem dele, porque todo poder foi dado a ele. E quando o reino de Cristo está em nós, conforme diz Jesus lá em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino, o governo, o domínio de Cristo sobre a tua vida. As demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero o domínio de Deus sobre a minha vida, o governo de Deus sobre a minha vida, e eu terei o governo sobre todas estas áreas da minha vida. A palavra do Senhor é clara. Jó diz no capítulo 25:2, domínio e temor estão com Deus. Ele faz reinar a paz nas suas alturas.